internet da cidade na sua casa. Plano Mega Play com 500 mega de internet e acesso a Globoplay e clube de benefícios exclusivos por apenas R$119,90 por mês. Plano Mega Max com 500 mega de internet, acesso ao Max, Watch TV e clube de